Deus não deixa seu servo sozinho, Deus não deixa seu filho sem pão. Se entregas a Deus teu caminho, tem fé que mudará e terás solução. Se confias no teu Salvador, prove e vê como fez Gideão. Ser fiel que a resposta virá, e verás como deseja o teu coração. Teu caminho entrega ao Senhor, Ele não te desamparará. Se tu pedes pela manhã, confia que à tarde a resposta virá. Lá no Monte Carmelo, Elias pediu chuva e logo choveu. No altar pediu fogo do céu, e o céu se abriu e o fogo desceu. Ezequias orou pra viver, e a resposta o profeta levou. Josué, o guerreiro, pediu que parasse o sol, e o sol parou. Teu caminho entrega ao Senhor, Ele não te desamparará. Se tu pedes pela manhã, confia que à tarde a resposta virá. O infante Davi vendo a guerra e a vergonha que o povo sofria, decidiu com as armas da fé defender o seu povo enfrentando Golias. E marchou contra o filisteu, que zombou quando algo subiu. Mas Davi com a arma que tinha atirou a pedrinha e o gigante caiu. Teu caminho entrega ao Senhor, Ele não te desamparará. Se tu pedes pela manhã, confia que à tarde a resposta virá. Teu caminho entrega ao Senhor, Ele não te desamparará. Se tu pedes pela manhã, confia que à tarde a resposta virá.